Olhe, depois você me explica como você me convenceu a entrar nessa roubada. Intermediar um acordo diplomático entre três reinos em guerra dentro da minha nave? Ai, ai, vamos nessa. Tá tudo pronto? Ace, eles estão esperando no holodeck. Tratei de tentar deixar um clima confortável para todos, mas não sei se vai facilitar a negociação. Lá dentro está uma balbúrdia só. Parecem que todos são crianças. Tente primeiro se aproximar deles com calma. Ok, se você diz, vamos lá. Ali está o embaixador de Zamunda. Vá até ele. Tá certo. Seja bem-vindo a bordo da minha nave. O senhor é o embaixador... Irineu, você não sabe nem eu. Ok, né? Ok. Acho melhor deixar esse embraçadinho pro final. Acho que é uma boa. Parece que tá todo mundo na defensiva aqui. Lá está o chanceler de Morrônia. Chanceler, eu sou o Capitão Ace e eu estou aqui para começar as negociações de paz. Não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Calma aí, rapaz. Eu só vim aqui pra negociar. A paz vai beneficiar todo mundo. Não interessa. Isso é problema meu. Tá me ouvindo? Não interessa pra você, palhaço. Ei, rapaz, não me desrespeita a minha nave, não. Mas veja só que filho da mãe. Sou o bem merecido senhor. Mas não poderemos mais pôr os pés lá. É claro que ele mereceu. Mas, rapaz, vim desrespeitar dentro da minha nave? Tente falar com o príncipe Frizer da Macedônia. Aquela criança ali perto do buffet? Sim, aquela criança. Mas tenha paciência, ok? Príncipe, posso falar com você? Sim. Veja que tá aproveitando aí o buffet, hein? É claro. Também tô cagado de fome. Meu pequeno príncipe, podemos negociar? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Mas você só quer comer? Pô, nem sempre. Peraí, então o que você veio fazer aqui? Pô, eu vim pra passear, né? Ai, meu Deus... Por que eu me meto nessas coisas? Por quê? Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X! Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo, a minha fiel imediata, Holly! Como é que está você hoje, Holly? Eu vou maravilhosamente bem, muito obrigado! Fazendo sucesso aqui e ali, nada que seja novidade. Muito bem, Holly. Quem está aqui conosco para mais um episódio do Multiverso X? Como o habitual, aqui conosco para mais um episódio de indicações, o nosso querido navegador Kult Aireshu. Ah, Kult não, Holly. Que isso? Mas toma aí, gente, para mais um episódio. Provocar é uma arte que domino perfeitamente. Mineirinho de mãe. Mineirinho de mãe? Ai, o que eu falo? Falo nada, não. Me adota, Holly. E também aqui conosco o nosso confiável piloto Júlio Barcelos. Ah, galera, tamo aí de novo. Ah, não vai zoar ele, não? Ah, o negócio é pessoal com você. Mas vamos dar seguimento, Holly. Qual é a do programa de hoje? Hoje, sem seguir uma temática, vamos fazer indicações aleatórias. Mas eu garanto que serão todas muito boas. Continua aí ouvindo e não vai se arrepender. Então pronto, depois desse recado sucinto, mas muito direto da Holly, não há muito mais o que enrolar nessa introdução. Vamos direto às nossas indicações. Vamos lá, senhor Aireshu, o senhor disse que queria dar início ao nosso programa de indicações, então diga pra nós qual é a sua indicação de hoje. Esse eu vou indicar um livro, um dos meus favoritos, tá ali na estante, ali tem um lugar especial pra ele, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que, por sinal, também é um dos meus autores favoritos. Esse livro eu considero um dos mais acessíveis dele e como uma porta de entrada ideal, assim, pra quem não conhece o autor, o estilo de escrita dele, por ele ser curto e ter uma história fácil e bem desenvolvida, e também uma história muito boa, que me conquistou assim que eu li, foi o primeiro romance dele que eu li, e que já me deixou muito satisfeito com o estilo de escrita do Neil Gaiman, é um que eu tô sempre recomendando pra quem não conhece o autor ainda, e é a minha indicação pra hoje. Vocês já conhecem, já ouviram falar, já leram? Um certo navegador dessa interlude deu de presente pra minha esposa este livro no Natal passado. Mas eu ainda não li. Ela leu, gostou, mas eu ainda não fiz a leitura do livro. É, eu também ouvi falar muito bem desse livro aí por um certo navegador também, mas ainda não li. Não tive tempo e também ainda não adquiri ele. Então vamos lá, vamos tentar convencer vocês a lerem e a irem atrás desse aí. Bom, Oceano no Fim do Caminho, o Neil Gaiman começou a escrever ele pra mostrar pra esposa dele, a Amanda Palmer. Ela perguntando pra ele como ele era na infância, quando ele era garoto e tal, ele falou, ah, vou te mostrar como eu sou. E ele resolveu escrever um conto pra ela pra mostrar e falar pra ela, ah, eu era desse jeito aqui, igual o protagonista desse conto aqui. Ele começou a escrever o conto e o conto foi crescendo e foi ganhando a proporção maior. Ele falou, ah, isso não dá pra ser um conto, vai ter que virar um romance aqui. E a origem dele é essa, ele acabou se tornando um romance e o Neil Gaiman veio a publicá-lo em 2013. Ele começou a trabalhar nele em 2011, ele tá sempre escrevendo muita coisa simultaneamente. Esse livro até acabou atrasando uma das continuações que ele pretendia escrever, porque ele teve que se dedicar a ele, e ele foi publicado em 2013, inclusive no Brasil também, acho que o lançamento dele foi simultâneo, se não me falha a memória aqui. Bom, mas sobre que a história? É, basicamente ela é sobre um homem de meia-idade retornando à sua cidade natal para um velório que ele precisava comparecer, porque é dado a entender que é alguém muito importante na família dele que morre e ele precisa de estar lá nesse momento, mas acaba acontecendo dele, em dado momento lá, ele resolve pegar o carro e andar pela cidade, aquele clima fúnebre lá, talvez não tivesse fazendo bem pra ele, tivesse incomodando ele, e é uma situação um pouco difícil pra qualquer pessoa lidar, ele resolve pegar o carro e seguir andando por aquela cidade. E ele acaba tomando um caminho numa estrada de terra que ele se lembra que ficava a direção da casa dele, que hoje já não existe mais, e ele acaba indo nessa estrada de terra pra uma fazenda, a fazenda das Hempstocks, que ele se lembrava de que ele passou um tempo lá e que ele tinha uma amiga nessa fazenda que ele costumava brincar com ela na infância. Ele fez isso meio que no automático. E chegando lá nessa fazenda, ele começou a se lembrar de algumas coisas da infância dele, de quando ele tinha 7 anos, de quando ele morava nessa cidade, né, e frequentava a fazenda das Hempstocks. Lá ele foi recebido por uma senhora que ofereceu pra ele chá, acolheu ele lá, e ele falou que ele queria ver o lago da Lete. Ele perguntou por ela, mas ele também se lembrava que ela tinha feito uma viagem pra muito longe, ele não se lembrava direito mais pra onde, porque isso era memória de infância que ele estava tentando relembrar. Mas ele se lembrava que ela tinha um lago no fundo da fazenda deles lá, e que ele e a Letty brincavam nesse lago ali, e que esse lago era importante. E era tão importante que ela chamava ele por um outro nome, não de lago. Ela chamava ele de oceano. É, por sinal, é o oceano que dá título ao livro, O Oceano no Fim do Caminho. E ele se senta num banco lá, à beira desse lago, e começa a olhar para aquelas águas. Essa atitude aí começa a trazer à tona memórias de quando ele tinha essa idade lá e frequentava esse lugar. Essas memórias começam a vir e ele começa a te contar o que ele tá lembrando ali. E você começa a embarcar nessas lembranças que ele tá tendo ali. E o livro é basicamente sobre esse monte de memórias que vem à tona enquanto ele tá ali diante daquele lago, contemplando aquelas águas ali, e se lembrando da sua infância e da amizade que ele teve com a Letty. Aí vale lembrar que, na época, ele estava passando por um período muito difícil na vida dele. Ele tinha uma irmã e a família dele vivia numa situação financeira difícil, a casa deles era grande e eles, para fazer um dinheiro extra, resolvem alugar alguns dos quartos, o dele inclusive. Ele fica muito chateado porque ele tinha o quarto dele com as coisas dele, mas ele passa a ter que dormir no quarto da irmã, onde eles brigam e tal, é aquela coisa de irmãos mesmo. Um dos inquilinos deles era um minerador de opalas. Esse minerador de opalas acaba numa tragédia, ela matando o gato dele, ele fica muito chateado, revoltado com esse cara, porque acabou matando o gatinho dele, que ele não queria outro, ele tinha aquele, ele gostava muito dele. Então ele fica sempre com um pé atrás, ele tá dentro de casa, mas ele tá incomodado com o que tá acontecendo dentro da casa dele. E ele só tem 7 anos, e é o jeito dele lidar com a situação, é esse ali. E é o que a gente passa a descobrir ao longo do livro. Mas o minerador de opalas, ele acaba na noite lá de bebedeira e de jogo, ele acaba apostando mais do que ele poderia apostar. E ele acaba perdendo tudo. E nisso ele perde a cabeça, acaba perdendo o dinheiro que não era dele, acaba apostando além da conta, e ele, não vendo mais saída pra sua situação, ele resolve cometer suicídio. E ele rouba o carro da família do protagonista e se dirige pra um local afastado, onde com uma mangueira no escapamento e na ligada à porta, e ele se tranca dentro desse carro e esse gás acaba asfixiando ele morre. No outro dia, a família acaba encontrando o carro com o corpo dentro e o pai do garoto precisa responder algumas perguntas, e é nesse momento aí que ele encontra a Letty pela primeira vez. E a Letty leva ele. Ah, tá acontecendo isso aí, eu vou levar o garoto aqui, porque ele tava com o pai, eles tinham saído pra procurar esse carro logo pela manhã. A Letty acaba levando ele pra fazenda pra tomar conta dele enquanto eles tomam lá as medidas legais lá com a polícia e os peritos lá no carro lá, por causa da morte do minerador de Opalas. Nesse momento a história já meio que ganha uns contornos um pouco mais mágicos, assim. Quem tá acostumado a ler livro do Neil Gaiman não vai estranhar, não. Pra quem não tá acostumado ainda, talvez seja um momento de maior estranhamento seria esse. Mas é tudo coisa que vale a pena. A forma como ele constrói os livros dele com essa mistura de real e de fantástico é o que me encanta na escrita dele e o que me faz querer ler tudo que ele escreve. Porque ele faz isso muito bem. Ele te convence que a magia tá logo ali naquela porta, naquela fazenda. Você só precisa ter a coragem de atravessar aquela porta, aquela estrada, aquele desafio que se apresenta ali e embarcar nesse mundo aí. A morte do minerador acabou ocasionando algo de sobrenatural no mundo. Naquele limite ali entre o real e o fantástico, ela acabou libertando alguma coisa que não deveria mais existir, que não deveria mais vagar por esse mundo. E é um grande mal, um grande perigo ali. E, inclusive, vai ser um perigo também pra esse garoto, porque esse mal acaba indo pra casa dele, porque ele acaba ficando envolvido com essa situação aí. Mas a Letty também, ela tem um lado dela um pouco sobrenatural, um pouco místico. Ela e a avó e a mãe dela são três personagens muito fortes. Elas não são deuses, mas elas são entidades assim sobrenaturais que existem desde que o universo foi criado praticamente. Elas são muito poderosas e estão no mundo desde que o mundo é mundo. A própria avó chega a brincar quando pergunta a idade dela. Ela fala, quando a Lua ainda era uma criança, eu já vagava por essas terras aqui. Ela chega a comentar. E isso ela não fala de chacota. Ela se entende no texto que é real. Não, essa senhora é muito velha, ela é tão velha quanto o universo aqui. Esses conceitos assim o Gaiman vai jogando nos livros dele e você vai ficando envolvido com a história. Mas basicamente o plot principal é esse aí. E aí é o garoto tendo que enfrentar esse grande mal que acaba indo parar na casa dele na forma de uma babá, a Ursula Monckton, que ele acaba associando ao mal que foi libertado lá com a morte do minerador de Opalas. Ele sozinho na casa dele porque ninguém acredita nele, ele não pode contar certas coisas pro pai e pra mãe dele, porque ele sabe que eles estão sendo influenciados pela babá e por esse mal, e a única pessoa com quem ele pode contar é a família das Hempstocks lá, a Letty principalmente, que acaba se tornando a amiga dele. Ele tem uns 7, 8 anos, ela é um pouco mais velha, mais ou menos uns 11, 12 anos na narrativa, e ela sabe muita coisa, ela protege ele, ela cuida dele, então ele acaba não estando sozinho nessa jornada dele aí. E por ele ser um garoto, tudo que acontece pra ele tem uma dimensão muito grande. Você consegue ver isso pelo texto do Gaiman. Por exemplo, a babá indo morar na casa dele, ela começa a proibir ele de sair de casa. Proíbe ele de comer chocolate. Isso tudo tem um peso muito grande pra uma criança de 7 anos. E você sente um pouco da agonia dele de estar preso dentro de casa, de não poder comer o chocolate, de ter que estar obedecendo aquela babá que ela é um monstro. E ninguém acredita se ele contar. O pai dele já tá tipo meio que caído pela babá. A mãe trabalha fora o dia todo, ele praticamente não vê ela mais. Então as únicas pessoas com quem ele pode contar é a família de senhoras lá da fazenda. E quando ele tá lá com elas, ele se sente acalentado. É um lugar de paz, é um lugar onde que ele se sente seguro. Elas cuidam dele, dão comida, alimentam ele. O livro tem uma coisa muito legal com essa parte da alimentação também. Quando ele chega lá e come uma torta de amoras lá, e a descrição que ele faz dessa torta de amoras é a coisa mais fantástica do mundo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Que dada a situação em que ele se encontrava, ele poder comer a amora ali, preparada com carinho pra ele ali, é uma das coisas mais fantásticas do mundo, assim. Isso ele com 7 anos te contando essas memórias de infância dele. E basicamente o livro é em torno desse cuidado que as Hempstocks têm com ele e da dificuldade que ele tem dentro do próprio lar dele, dentro da própria casa dele. Falei demais, né? Nem digo que sim, nem que não. Muito pelo contrário. Mas você tocou num assunto aí que me fez lembrar uma coisa e me fez pensar uma outra questão. A coisa que me fez lembrar foi, uma amiga minha, ela não tem costume de ler livros com fantasia, ela prefere livros pé no chão, essas coisas assim, livros de drama, livros de história mais séria. entre aspas assim, ela pegou o oceano no fim do caminho e por ter uma expectativa equivocada, ela acabou não aproveitando a leitura. Eu acho que você falou uma coisa que é bom deixar claro desde o início, que essa fantasia é presente na história. Porque a pessoa pode ler, chegar totalmente, criar uma expectativa louca, chegar totalmente equivocado e estragar a experiência de leitura por conta de uma coisa que ela mesma construiu. Então é melhor a pessoa chegar já sabendo, ó, existe o fantástico nessa história, ele é presente. Não é uma história, não é uma história realista, né? Sim, sim. Quis dizer apenas só pra poder colocar o realismo como um ponto, né, uhum, fora da ficção, e sim baseado em fatos reais. Não tem nada a ver com... Às vezes ela foi ler com essa impressão, né, de que ia ser algo realista ou algo comum, nada de ficção ou nada de fantasia, e acabou não aproveitando por conta disso, né? Eu considero ele um livro de fantasia pura mesmo, assim. Dá pra você interpretar ele de outra forma, se você levar em conta que são as memórias de uma criança com 7 anos. E essa criança com 7 anos, ela não vê o mundo da mesma forma que um adulto que vai estar lendo esse livro. Ela vê o mundo com outros olhos, então ela tem outras explicações. A babá na casa dele, por exemplo, que ele vê como algo sobrenatural e maligno ali, pode ser só uma pessoa que ele não simpatizava com ele na época. Mas ao olhar dele ali, aos olhos dele, é uma vilã, uma bruxa má ali. A forma que ele tem de interpretar o mundo é essa. Então, é através da fantasia. Então, não tem como você ignorar a fantasia nesse livro por causa da visão da criança ali, que é o que te é passado. O narrador principal esse homem de meia idade, mas quem te conta a história é mais o garoto de 7 anos vivendo essas experiências fantásticas ali, fora do real de um adulto, mas a fantasia, a visão que uma criança teria, não um adulto. Então você pode interpretar ele dessa forma, ele é realista dentro da visão da criança. Mas, no meu ponto de vista, eu prefiro acreditar que foi a fantasia mesmo, e que aquilo aconteceu mesmo, e que as Hempstocks são entidades que existem mesmo, e que a Úrsula era uma espécie de monstro perverso e tal. Eu prefiro acreditar na magia, eu prefiro que seja de fantasia, acho que combina muito bem com o clima do livro, e é uma das coisas que me fez gostar dele, assim, realmente, apesar de eu poder interpretar como, é a visão da criança, eu não quero inferiorizar a visão de mundo de uma criança, porque é praticamente a única forma que ela tem de interpretar o mundo, então eu prefiro que seja aos olhos dessa criança de 7 anos, sendo fantástica, sendo mágica, mas é o que acaba me convencendo no livro, é o que dá a ele um pouco de realidade também. Eu acho que se fosse de outra forma, talvez eu não apreciasse tanto o livro quanto dessa forma que ele é contado. Era justamente isso que eu ia falar, a segunda coisa, mas já falou. O quê? A segunda. Era isso, eu ia dizer, a primeira coisa era isso, de tentar encarar o livro sabendo que tem o fantástico na obra, e a segunda coisa que eu ia falar era, o livro abre pra essa interpretação do olhar do mundo através da criança, e é por isso que o fantástico se faz presente. Às vezes o fantástico pode não ter existido, mas na visão da criança, tudo que acontece no mundo é fantástico. Era isso que eu ia falar, mas você já falou. Eu antecipei, mas é isso, não tem outra forma de explicar ele, não. A situação do garotinho lá, ele é um pouco angustiante. Você é preso dentro de casa, você não pode confiar no seu pai, na sua mãe, na sua irmã. A sua babá é um monstro perverso e te tranca dentro de casa. Você praticamente não tem amigos. Isso é muito bem construído no livro, assim, que é tanto uma das primeiras cenas do livro é sobre a festa de 7 anos dele. Que ele fala, isso aconteceu pouco depois da minha festa de 7 anos. Eu lembro muito bem dela porque não foi ninguém nela, só as amigas da minha irmã. A impressão que eu tive é que ele tinha se mudado de pouco e ele não tinha muitos amigos. Ele fala que ele lia muito, que ele explorava muito, mas era o tipo de criança solitária, assim. Ele gostava mais da companhia dos livros do que de outras crianças, e ele tinha as brincadeiras dele que ele fazia praticamente sozinho, explorar o quintal, o terreno em volta da casa dele ali. Então ele não tinha mais ninguém com quem ele pôde contar. E quando a Letty aparece, ela é meio que a grande válvula de escape dele dessa situação angustiante que ele vivia em casa, né? Ele perdeu o quarto, o cara que morava lá era uma pessoa que ele não gostava dele de jeito nenhum, a babá que vem depois também, ele não suporta ele abomina ela. Então foi a chegada da Letty meio que trouxe luz pra ele ali naquele momento que ele precisava ali. E se ela foi uma fada madrinha, assim, digamos, lá dos contos de fada, tanto melhor que tenha sido. Eu acho até a ambiguidade da possibilidade de ser fantástico e real ao mesmo tempo, de ser a visão de uma criança ou existir o fantástico, acabar temperando mais. É como o Labirinto do Fauno, em que a menina vivia uma situação ruim porque vivia em meio à guerra lá, e ela enxergava aquelas coisas e vivia. E no fim das contas você diz, se a menina viveu isso, ou não viveu isso? É o real ou é o fantástico? É só a interpretação dela de mundo ou aquilo tudo fazia parte de verdade da realidade? O que é o correto? Não faz diferença no fim das contas. A história, no fim das contas, que importa. A construção da história que importa. Não faz diferença. Deixar em aberto é melhor ainda. Aham. Uhum. Eu acho que acaba acrescentando outras camadas à história, né? Você pode ler ela de um jeito, você pode ler ela de outro, você pode ler das duas formas. Uma não invalida a outra. Acaba acrescentando um grau de profundidade ali. Eu reli esse livro tem pouco tempo. É um dos que eu tô sempre relendo porque ele é bem curtinho. E cada vez que eu leio ele, eu encontro alguns desses detalhes, assim, que te dão pistas de que talvez seja real, talvez seja fantástico. E muito do que, tipo assim, logo no início, o narrador já começa a construir algumas coisas que ele vai te revelar só lá pro final do livro. E quando você lê a primeira vez, talvez isso passe batido, porque é na introdução, é no primeiro capítulo. Quando você chega no meio, você já esqueceu boa parte do que você leu nas primeiras páginas ali, apesar de serem coisas importantes. E quando você relê, você já tá esperando que vá acontecer alguma coisa. É uma frase ali que representa muito, logo no início, ela ganha outro significado quando você já conhece, quando você sabe, ah, isso aqui ele tá falando agora porque lá na frente vai acontecer isso. Você já lê fazendo associação. E aí a experiência da releitura dele é gratificante, é uma coisa que eu tô sempre fazendo. Acho que com qualquer livro seria assim, mas com esse especial, com essas camadas e com a forma como a história é construída, aliás, muito bem construída, é um dos que eu acho assim, mais bem escritos, assim, pelo Neil Gaiman. Quem sou eu pra falar que ele escreve mal ou tal, mas alguns dos livros dele não me agradaram tanto, mas esse eu acho que ele é perfeito, é um dos que eu tenho lá e que eu dei 5 estrelas no Scooby, marquei como favorito da vida, porque ele é perfeito, ele não tem nada nele que eu acho que seja negativo, ou que eu tiraria pontos dele por um desenvolvimento, por um personagem que não é tão bem explorado, não, tudo nele é bem encaixado, tudo é bem desenvolvido, cada frase tem um sentido, tem um significado, e serve pra construir todo esse imaginário fantástico, ou talvez não fantástico, um pouco mais real, mas com um pé na fantasia infantil ali. Se você tá botando a sua reputação em risco assim, eu acredito. Com certeza. Não, por esse eu ponho a mão no fogo. Eu falo que esse eu não resenho por causa disso. Ele te dá tanta coisa pra você interpretar, tanta coisa pra você puxar dele, num livro tão curto, de 200 páginas, assim. Ele tem tanta coisa nele, ele é tão profundo em cada aspectozinho que ele resolve trabalhar ali e explorar, que eu acho que se eu for falar dele em texto, eu vou estragar o texto, eu vou estragar a experiência. Então eu prefiro que a pessoa pegue e leia o livro e conheça a história desse protagonista, que não é nomeado, ele não tem nome. Tem um motivo dele não ter nome também, porque ele era pra ser meio que o Gaiman, né, o livro mais autobiográfico dele, assim, é o que tenta ser autobiográfico. Não que o Gaiman tenha encontrado monstros, bruxas e tal na infância dele, não sei, talvez até tenha, por isso que ele escreva sobre essas coisas, mas é o que tenta ser mais autobiográfico, é o que ele colocou muito dele nesse personagem, muito dele nesse protagonista, que não tem nome. Então, e ele também é um personagem muito fácil de se identificar, principalmente se você era uma criança um pouco solitária, se você gostava muito de ler, se você tinha um lar assim um pouco mais problemático do que o comum, o esperado. Então ele é um protagonista altamente identificável. Você já começa a ler logo de cara, você já se identifica com ele ali e segue o livro e você tá torcendo por ele. E é o que faz ele valer a pena, isso tudo, esse monte de coisinha assim que ele tem. Voltando na parte lá da questão de fantasia, não fantasia, eu acho que é que nem o Ace pegou e falou, é legal ele deixar essa ambiguidade, essas duas possibilidades pro leitor decidir, porque fica mais fácil de agradar, e às vezes ele te proporciona duas visões diferentes no mesmo livro, dá pra você poder ler o livro duas vezes encarando uma vez de uma forma mais fantasiosa e da outra forma mais realista, assim, por assim dizer, e também... Sei lá, eu acho que ele deixando mais na mão do leitor, pro leitor decidir o que pensar do livro, fica mais fácil do leitor se identificar e se inserir naquela história. Sim, concordo com você. Abre uma gama maior de discussão, se a pessoa quiser discutir o livro como a gente tá fazendo aqui, e abre também a possibilidade de... Ah, eu li como essa interpretação me agradou, eu li como essa outra interpretação me agradou. Agradar mais pessoas, como você mesmo acabou citando. É o que eu comento também, é de que cada um que lê ele vai ter uma experiência diferente. Ele tem esse mergulho nas memórias que o protagonista faz, ele acaba sendo também um mergulho do leitor. Se ele é narrado em primeira pessoa, então você acaba mergulhando também nas memórias dele. E chega um ponto da narrativa que você já misturou as memórias do personagem com as suas também. Você também começa a se lembrar de coisas que você fazia quando você tinha 7 anos, de formas de pensar que você já teve em algum momento da sua vida, por alguma situação de perigo ou de ausência ou de falta de confiança no mundo dos adultos, assim, todo mundo acaba passando por isso. Todo mundo já foi criança um dia, já teve esse ideário de fantástico na cabeça, então ele é muito fácil de você também acabar se envolvendo com o livro por causa disso. Você confunde as suas próprias memórias com as do personagem. E nessa inocência, nessa pureza que ele tem ali, te contando essas coisas ali, é fácil você se apegar. Então, um livro, assim, que você termina ele se derretendo de amor pelo protagonista, pela história, você acha aquilo fascinante, você acha aquilo incrível. E é por isso que eu recomendo ele hoje. Não tenho muito o que falar mais. É só leia e se dê essa oportunidade de ler e de conhecer o Neil Gaiman. Esse é o livro ideal que eu recomendo. Você vai sair do livro bastante emotivo com ele. É um livro que vai te emocionar, que vai te tocar de uma forma bonita, de uma forma singela ali. E ele não deixa nada a dever pra quem também quer um pouco mais de suspense, um pouco mais de mistério. Ele tem um pouco disso também. Então, é a recomendação de hoje. Espero que o pessoal goste tanto quanto eu. Pronto, eu já tenho ele aqui, então. Já tô lendo um que você me recomendou. É assim que acabar que eu acabar esse, eu parto pra sua próxima recomendação. Então, lerei Luciano no Fim do Caminho. Eu ia falar assim com você, você pode perguntar a Neila, que ela começou a ler, falou, vou ler esse livro aqui que você me deu de presente. Ela começou a ler falando, meu Deus, que livro incrível, livro da minha vida. Terminou de ler abraçada com o livro também. Então chegou a minha vez. Hoje eu vou indicar uma série chamada Dirk Gently, Detetive Holístico. E como uma indicação minha não é exatamente somente minha, é minha e da Holly, vou deixar que ela explique o que é Dirk Gently, Detetive Holístico. Holly, por favor. Dirk Gently, Detetive Holístico, é uma série original da BBC americana em parceria com a Netflix, criada por Max Landis. Baseada nos livros de mesmo nome do autor britânico Douglas Adams, a série é protagonizada por Samuel Barnett e Elijah Wood, nosso amado Frodão da massa. A produção segue a linha de séries curtas da Netflix e tem uma temporada de 8 episódios de 50 minutos. Coisa que dá pra matar em um fim de semana de maratona ou em algumas pausas para o almoço, ou no tempo livre que você tiver. Quem sou eu para ditar padrão para ninguém? A sinopse oficial da Netflix é um tanto esquisita, viu? Achei bem simples, mas vou reproduzir com locução masculina para nem ter minha voz associada a isso. Coisas muito estranhas estão acontecendo, e o excêntrico e holístico detetive Dark acredita que tudo está conectado. O que é mais estranho é que ele parece estar certo. Junte seu imperativo e hiperabsurdo detetive britânico Dark Gently Todd, seu hesitante assistente, em suas investigações acidentais de um mistério extra complicado, peculiar e perigoso. É isso? Não diz muita coisa. Mas garanto que a série é muito melhor que isso. Por falar nisso, já que o Ace esqueceu. Vocês já conheciam Dark Gently, detetive holístico? Então, Holly, eu não conhecia essa série até ver o trailer que o Ace mandou pra mim esses dias. Eu também não conhecia a série, eu já sabia da existência do livro do Douglas Adams, eu já tinha lido o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu já sabia desse outro livro dele aí. Mas que ele tinha originado uma série, não. Eu só fui descobrir quando o Ace falou que ia fazer indicação aqui no podcast. E aí, você curtiu? Ah, eu achei bem interessante. Parece ser, sei lá, me remete a uma série que vai ter bastante doideira, dizendo assim, vai ser um negócio meio... várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma coisa meio nonsense, com um pouco de comédia, me interessou. Eu cheguei a ver o trailer também, e ele me pareceu ser isso aí mesmo que o Júlio falou, ser muito nonsense, ter uma boa pegada de humor, e aquela sucessão de coisas assim que talvez não sejam bem explicadas assim nesse trailer. Eu acho que vai ter um pouco disso também na série, pela sinopse, pelo trailer, e também por ser inspirado em alguma coisa de Douglas Adams, então eu tô associando ao Guia do Mochileiro das Galáxias, que é no mínimo louco. E ela é bem louca e divertida mesmo. O trailer entrega bem o clima da série, apresenta personagens e elementos, e empolga com esse caos e todo o mistério. Eu quero mais. Aí, vou deixar o Ace falar mais da série, enquanto vou ali jogar Assassin's Creed. Digo, fico aqui dando assistência na produção. Tá certo, Holly. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essa série aí. A série acabou passando por baixo do radar de várias pessoas. Ela chegou no final do ano passado na Netflix, por volta de novembro, acho, novembro, dezembro. E muita gente estava focado em outras produções da Netflix e a pessoa acabou perdendo essa oportunidade de conhecer essa série, que ela é muito boa. Ela realmente tem esse clima de nonsense que o Júlio acabou citando, mas ele é só um pedaço da série. Se perceber, ele é até a menor parte da série. Ela tem bastante humor, mas ela é uma série de mistério ao fim de tudo. Já que ela é uma série de um detetive, como diz o título, só que ele não é um detetive comum. E é isso que a gente vai acabando descobrindo no decorrer da série. Mas, tentando resumir a série a partir do seu primeiro episódio, falando só um pouco de alguns elementos que já estão no trailer, e isso não vai chegar a ser spoiler para ninguém. Porque tá no trailer, então a própria Netflix entregou aí. Então, na série a gente acompanha a vida de Todd, que é vivido por Elijah Wood, que ele é um mensageiro do hotel, faz aquelas coisas de carregar bagagem, levar um recado pro quarto, avisar as pessoas que vai, que tá esgotando o período da diária da pessoa, a pessoa tem que se retirar. Ele leva uma vida bem medíocre, sem muita perspectiva de coisa, vive no seu apartamentozinho. É um apartamentozinho, praticamente é um quarto e sala, que a cama dele fica na sala, só tem uma cozinha que é aquele estilo cozinha americana, que é dividido por uma paredinha aqui e um banheiro. Não é um grande apartamento. E você percebe aos poucos que a vida que Todd leva é realmente cheia de mediocridade. Todd tá aparecendo com dívida com seu locador, o cara destrói o seu carro, a base de martelada cobrando esse valor da dívida, ele vai trabalhar preocupado, que a irmã ligou outros 8 vezes, ele vai pro hotel querendo reaver esse dinheiro para pagar a dívida. Ele precisa também ajudar a irmã. Tudo na vida de Todd é chato se levar assim. Uma vida, me perdoe a escolha da palavra, mas é uma vida fodida. Todd não tem perspectiva. É uma pessoa sem perspectiva, totalmente envolto nessa mediocridade toda. Mas só que ele acaba se envolvendo no meio de uma investigação de assassinato, claro que contra sua vontade, ao encontrar 3 corpos na cobertura do hotel onde ele trabalha. Só que, tipo, aí que entra aquela parte da loucura que a gente falou na série. Não são os corpos que são encontrados lá em um estado deplorável. Tem corpo partido ao meio, tem marca de mordida no teto, tem marca de mordida no sofá, como se tivesse cauterizado o lugar da mordida. E, tipo, não é só mordida, é mordida e queimado. Você fica sem entender que porra foi essa. Tem sangue pra vários lados, um móvel, um pedaço lá, um piano partido ao meio. A polícia, quando chega, não tem nem noção do que pode ter acontecido. E Todd acaba envolvido nisso porque Todd chegou atrasado no trabalho, justamente por estar sem o carro. Todd perdeu a chave mestra e usaram a chave mestra dele para invadir essa suíte. Todd acabou vendo coisas que não devia, ou coisas que nenhum ser humano julgaria capaz de ver ao passar para o 18º andar, que Todd simplesmente vê a si mesmo, vestindo roupas estranhas e olhando para ele na porta do elevador e depois saindo correndo. A vida dele virou de cabeça para baixo. Nada mais faz sentido. E aí que entra em cena Dirk Gently, que é o detetive holístico, que ele é uma pessoa que acredita na interconectividade das coisas, tudo está conectado. Só que Dirk aparece do nada no apartamento de Todd, quando Todd está voltando do trabalho após ser demitido. Como se bastasse a vida dele já ser ruim o suficiente, já está devendo, ele é demitido após esse envolvimento no crime aí, que ele perdeu a chave e por isso o crime aconteceu. Dirk tá invadindo a janela da casa dele, eles saem praticamente no tapa lá, em uma cena ridícula, porque nenhum dos dois sabe lutar. E ele explica que o Todd vai ter um papel fundamental nessa história. Ele diz que nada acontece por acaso e provavelmente Todd está predestinado a ser o seu assistente e ajudar ele nessa investigação. E ele explica que foi contratado por Patrick Spring, o milionário, 6 semanas antes do assassinato ocorrer. Patrick Spring era uma das vítimas da chacina que ocorreu na cobertura do hotel onde Todd trabalhava. E isso já começa com um mistério enorme aí. Tipo, o cara foi contratado 6 semanas antes do cara morrer. Tipo, como o cara sabia da própria morte? Aí fica esse mistério maluco. Só que não é o único mistério da série. A filha de Patrick, que é Lydia Spring, está desaparecida há 4 dias. E você vê um departamento de polícia de desaparecidos entrar no meio dessa investigação aí, porque ele acha que tem ligação entre a morte de Patrick e o desaparecimento de Lydia. E durante o episódio e o restante da série, a gente vai vendo que as coisas realmente estão ligadas, como Dirk Gently acabou falando. Mas tem outros personagens nessa história que deixam ela ainda mais maluca. Além do detetive holístico, a gente tem a assassina holística, que é a Bart Curlish. E a característica dela é porque ela já chega na série roubando a cena com essa maluquice. E ela chega do nada, dirigindo um carro, mata um cara suspeito, que parece ser membro de um grupo, de uma seita esquisita, que você vê que ela permeia, de certa forma, a trama. Ela tem ligação com o desaparecimento da filha de Patrick, com a morte de Patrick. Você vê que todas as coisas, no fim das contas, se conectam. E a própria assassina holística não é diferente. Ela se conecta com a história, mesmo que não diretamente, como Dirk e Todd. Acompanhar essas coisas durante a série é bastante divertido. Mas voltando à aparição maluca dela, é que ela surge matando um desses carecas misteriosos e vai tentar matar um rapaz que está lá fazendo serviço para essa organização. Ele só está hackeando uma empresa de energia a pedido deles. Ela chega com um facão correndo na direção do cara e o cara sai correndo dela. Sai correndo e ela vai atrás e se cansa. E do nada o cara se cansa também e pergunta por que ela quer matar ele. E ela diz que eu vou te matar, Dirk Gently. Aí o cara diz que ele não é Dirk Gently. E ela pergunta por que ele não disse isso antes. Mas quem em sã consciência? Quem em sã consciência ia parar pra dizer, sem saber o que a mulher quer, sem ela anunciar o que quer, dizer eu não sou Dark Gently? Ninguém ia adivinhar o que a mulher tá. Quem não ia correr? Ela pergunta por que ele correu. Pô, ela tava vindo com um facão atrás dele, né? Tem esse humor. A série realmente é carregada com esse humor, como vocês acabaram especulando lá pelo trailer. E é justamente isso que acontece na série. A série vai desenvolvendo essas interligações e você vai entendendo mais ponto a ponto, e você vai vendo que tem essa seita. Essa seita é o quê? É sobrenatural. Mas você vê que tem outros elementos que eles aparecem meio tecnológicos. Tem ficção científica nessa série. Tem a investigação. Quem está por trás da morte dos personagens? Quem sequestrou a personagem? O que é que está acontecendo? Por que existia um gato na cena do crime? E por que, porra, esse gato é importante? São várias coisas que acontecem, elementos que você acha que não tem pé nem cabeça, e durante a série você vai entendendo tudo. Tudo tem essa conexão, no fim das contas. Eu tô tentando entender como é que o cara contratou o detetive 6 semanas antes dele morrer. Até agora. Não faz sentido ele contratar o cara muito antes. Você vai ter que assistir. Vou ter que assistir pra descobrir. Tô curioso. Assistindo a série você vai entender o que faz sentido. O clima, então, tipo, o suspense é predominante, essa... Sim. Não, eu digo nem talvez todo suspense, mas essa vontade de querer descobrir o que, que aconteceu logo. Fora os mistérios que ele vai resolvendo a cada capítulo, tem então um mistério maior que vai sendo trabalhado durante a série. Sim, a gente pode dizer assim, a série é curta, ela tem 8 capítulos, como a Holly falou. Todos os capítulos dessa temporada são ligados. É o único mistério desenvolvido durante a temporada inteira. Quem matou Patrick. Ah, tá. E o resgate de Lydia. Encontrar Lydia Spring, resgatar Lydia Spring. Cada episódio vai trabalhando elementos da mesma investigação. Entendi. Sim. Provavelmente em cenas, situações diferentes, né? E outros com informações sim, novas. Vai descobrindo coisas a cada... Cada um vai complementando e vai... Né? No fim das contas, é uma série de detetive. Mas não é um detetive comum. E esse suspense, você descobre antes ou só na hora que ele fala, que ele resolve? Algumas coisas você vai fazendo a ligação antes, certas coisas você vai entendendo aos poucos. Tem muita tem coisa que nos últimos episódios que ela vai fazendo sentido. Ah, poxa, foi isso. Tem coisas que você já vai ligando à medida que acontece. Porque tem umas coisas meio ocultas na coisa toda. O Dirk parece saber mais do que ele sempre conta. Todd, ele acaba complementando o trabalho do Dirk. Dirk é uma pessoa meio que sensitiva, assim. Você vai vendo que ele tem uma ligação com as coisas. Ele vai entendendo o complexo, a teia de acontecimentos da coisa. Mas ele é mais levado do que na base da inteligência. Estou entendendo. O Todd realmente acaba sendo o seu personagem que ajuda bastante ele a compreender algumas coisas. Ele mesmo sendo jogado no meio dessas coisas, ele acaba compreendendo. Tem outras coisas que a gente vai vendo porque a gente é espectador, a gente vai entendendo outros núcleos. Como tem o caso do Arruaça 3, que é um outro grupo de pessoas que aparentemente tem alguma ligação com o Dirk e com a Bart, porque o governo está vigiando essas pessoas que têm certas habilidades. E eles, em algum momento, uma mulher do governo diz que existem 30 pessoas que participaram de um projeto governamental. E a Ruaça 3, que na verdade são quatro caras, também fizeram parte disso. Aí você vê que Duck conhece o Arruaça 3, mas a Bart sabe que existiram outros como ela naquele projeto, mas não conhece todos. Existe outro mistério além do mistério principal da trama, mas esse é para ser trabalhado de forma seguinte, mais para frente, em outras temporadas. Mas, de certa forma, tem outros núcleos. A gente, como telespectador, vai vendo mais coisas que o personagem vai vendo. Então a gente acaba juntando A com B mais rápido. Mas em determinadas coisas a gente tem que esperar chegar no episódio para ter a resposta. Mas de início a gente pode assumir que tá tudo interconectado mesmo, igual sim. O Dirk Gently afirma. Porque ele é o detetive holista. Holista ou holístico? Deixa eu tentar explicar. Eu acho que é melhor o Holly me ajudar aqui e tentar explicar o que é o assassino holístico e o que é o detetive holístico, tá? Peraí. Holly, por favor, você tem como trazer essa explicação aí? Opa, deixa eu dar um pause aqui. Soltando o áudio dos diálogos entre Todd e Gently e entre Bart e Ken, explicando o que é um detetive holístico e um assassino holístico. Quem é você? Sou um detetive holístico. E antes de perguntar, não trabalho mais pra CIA. Holístico? Mas o que exatamente é um detetive holístico? Fico feliz que tenha perguntado o senhor. Qual é o seu nome? Todd. Fico feliz que tenha perguntado, Todd. O termo holístico se refere às minhas convicções em relação à interligação fundamental de todas as coisas. Eu não me preocupo com coisas mundanas como poupar impressões digitais, fiapos de bolsos, peças incriminadoras e pegadas incoerentes. Você é um detetive que não procura pistas. Isso parece, tipo, insano. Eu vejo a solução para cada problema como um padrão detectável na teia do todo. É, a ligação entre causa e efeito muitas vezes é mais sutil e complexa do que a gente, com nosso entendimento rudimentar e predisposto, pode supor naturalmente. Oh! Meu Deus! Foi mal. Carro novo. Achei que tivesse dito que o carro não era seu. Não quer dizer que não seja novo. Você acabou de matar alguém aí? Sou uma assassina, é o que eu faço, eu mato pessoas. Não sacou ainda? Você foi contratada pra vir aqui? Não, eu sou uma assassina holística. É uma o quê? Uma o quê? Holístico é a interligação fundamental de todas as coisas. Eu não faço o negócio com espingardas, veneno ou contratos. Eu só mato quem me dá vontade durante o dia e se os mateia porque eram alvos. A ligação entre causa e efeito é muito mais, sabe? Sutil do que se imagina. Quer dizer, você não acreditaria. As coisas, elas se associam, elas pareiam. Tudo é caos, mas é sincronizado. É como se sempre tivesse algo pronto pra se duplicar e a vida tá continuamente rumando pra dentro. Não me entenda mal. Isso parece como uma onda de assassinatos. Eu nunca matei a pessoa errada. Mas já matei muita gente. Entra no carro! Vocês entenderam agora o conceito do holístico? Uhum. Mais ou menos. Mas ele é confuso. Eu gostei da introdução que os personagens fizeram e as suas... Seriam profissões? Sei lá, assassino holista, detetive holista. É, foi interessante, eu comprei a série pela... O trailer já havia me chamado a atenção, mas agora com a descrição aí dos personagens aí, das suas profissões, fiquei bastante curioso pra ver e pra conferir essa loucura toda na série. Eu acho que não chegam a ser profissões. Tipo, são papéis que eles desempenham. Você não escolhe. Pera aí que tem algo mais que achei interessante. São os personagens falando que eles estão presos a esses papéis que desempenham, que não escolhem fazer as coisas. Simplesmente são levados até o lugar que precisam estar. Deixa eles que falem. Você acha que eu gosto disso? Mas não é o seu trabalho? Você é um detetive. Porque eu tô tentando fazer a coisa certa. Você não entendeu? É sempre... Todas essas coisas horríveis e eu sempre sou arrastado pra próximo delas. Você não pode... Quer dizer, você podia se afastar, ficar com o que o Spring te pagou. Não, e... é... O mundo vai me levar pra onde eu preciso ir. Eu sou uma folha na corrente da criação. Até eu encontrar seja lá quem ou o que matou Patrick Spring. E então ele vai me levar pra algum lugar novo. Então o que foi aquela história de tomar controle da sua vida? Só porque sabe que está jogando um jogo não quer dizer que escolha as jogadas. Os casos onde eu vou parar, se eu não os resolvo, ninguém resolve. Só... O mundo me leva pra onde eu tenho que ir. Eu sou como uma folha na corrente da criação. Até eu encontrar Dirk Gently, seja lá quem ou o que for. Aí vou ser uma piranha. Na corrente da criação. Aí você vê que os personagens mesmo já estão inseridos na coisa. Eles são quem eles precisam ser. O Dirk é um detetive porque ele vai estar sempre ligado a alguma coisa. O mundo vai levar ele para próximo de alguma coisa. Ele vai ter que desempenhar esse papel porque ele quer fazer o bem. Ele quer fazer algo. Ele já vai estar lá. E a mesma coisa é assassina. Ela vai levada para esse cara. Ela sabe que essa pessoa, em teoria, merece ser morta. E ela vai executar o papel que o mundo dá para eles. Você vê que é um conceito meio abstrato, mas ao mesmo tempo ele faz sentido dentro daquilo que ele se propõe. É bem louco, bem típico do próprio Douglas Adams, mas é isso aí. Eu tô entendendo os dois ali como arquétipos de coisas que... Não deu pra entender se eles são opostos ali, se eles vão ser meio que inimigos um do outro ali, ou... talvez não inimigos, mas tipo uma parte dual ali. Precisa que aconteçam os assassinatos para que o outro investigue e descubra sobre eles. Eu não sei se tá ligado esse ponto. Mas é, a personalidade, o que eles fazem é uma coisa bem de daquela coisa de arquétipo, né? Ele é o papel, isso aqui é o que se espera desse papel e é o que eles desempenham ali, nem mais e nem menos. É o arquétipo puro e simples do detetive e da assassina holística. Uhum. E é isso. E é exatamente isso. Eles vão desempenhar um papel. Mas se você vai saber se eles são o equilíbrio da balança, se é um contra o outro, essas coisas, você só vai descobrir vendo. Porque eu não tô aqui pra dar spoiler. Eu tô aqui pra te convencer a ver uma série que você desconhecia. E ela vale muito a pena. Mas ainda sobre algo que você falou, você consegue perceber que eles têm essa ligação. Perceba pela fala deles que é muito similar. O que um fala, o discurso é bem diferente. Eles estão em pontos totalmente diferentes na trama. A trama da série principal acontece na cidade de Seattle. Quando você conhece a Bart, que é a assassina, ela está em um ponto totalmente louco no deserto, longe dali. Ela vai migrando até tentar encontrar Dirk Gently, que ela sonhou com Dirk e quer encontrar essa pessoa chamada Dirk Gently porque ela acha que tem que matar ele. Que ela sonhou com ele, provavelmente é essa a missão dela. Mas você vê que, mesmo estando em pontos distantes, fisicamente na trama, o discurso deles é quase o mesmo, até as palavras. E não sei dizer se isso é, não sei não, na verdade eu sei, mas não quero dizer essa questão da balança que você falou. Mas lembre que eles não são únicos. Existem outros 28, pelo que é especulado. A Ruaça 3 são 4 pessoas, então a série na primeira temporada vai apresentar 4 pessoas com habilidades e ligações bem esquisitas aí. Por exemplo, uma coisa que eu posso adiantar é que você sabe que Dirk conhece o Arruaça 4. Não é explicado nessa temporada onde eles se conheceram, mas ele sabe que o Arruaça 4 são um bando de doido. Eles andam com o furgão pra lá e pra cá fazendo zoeira. O Arruaça 4 não é... O Arruaça 4 não, o Arruaça 3 são apelidos... Deles à toa, eles são arruaceiros. Eles descem no lugar, saem quebrando, eles se divertem tocando terror nas pessoas. Praticamente eles se alimentam dos sentimentos das pessoas, tá ligado? Vou deixar pra vocês descobrindo, assistindo. Mas tem muitos elementos. E Júlio me perguntou naquela hora se o foco da série é a investigação. É a investigação, ela é uma série de detetive. Ela tem bastante humor, tem bastante ficção científica. Tem esse humor britânico mesmo. O personagem Dirk Gently, ele é britânico, tem o acento britânico na sua pronúncia lá. Apesar de, em português, vocês ouviram a versão dublada, não ser possível fazer a imitação da acentuação britânica, do sotaque britânico. Mas esse humor britânico do autor original é presidente da série. Por falar nisso que pautou original, a série é baseada na obra Douglas Adams, mas a melhor palavra para descrever isso seria inspirada. Assim, o texto base do Douglas serve de inspiração para os 8 episódios da série. Beleza. Mas ele não segue o roteiro de um dos dois livros escritos pelo Douglas antes de sua morte. Ele praticamente traz personagens originais e uma trama nova. O Todd, por exemplo, que é quem acaba sendo o assistente de Dirk durante toda a série, é original da série. Amanda, a irmã, é original da série. Eu não sei quais outros elementos. Se a assassina holística é original da série. Se o Arruaça 3 é original da série, porque eu não tive contato com os livros. Mas ao assistir a série, me deu vontade muito de ver também os livros, para ver se tem essa coisa também, se tem esse sabor que a série me deu, esse prazer que foi ver essa série. Porque foi uma das melhores séries que eu vi ano passado, e tipo, passou por debaixo do radar de muita gente, eu acho que vale a pena ser conferida. A forma como você pegou e apresentou aí, eu acho que já deixou bem claro com a parte do qual que é o propósito da série, e também levantou a curiosidade por conta do suspense que envolve ela e o mistério, né, ser resolvido. É bom o fato dela ter essa comédia, assim, pra poder quebrar o clima, deixar o negócio mais descontraído, do puxar também a atenção da questão da comédia, para poder pegar algum telespectador de personalidade diferente. Eu acho que já me deixou curioso, pelo menos, né? Eu também fiquei bastante curioso com a proposta da série, esse clima de inocência, essa pegada de humor. Além dos conceitos aí dos personagens, é um pouco diferente do padrão de detetive, do padrão de assassino serial. Já me chamou a atenção. Além do pegada de humor também, eu tô me baseando muito no Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele tem um humor bem peculiar, bem Douglas Adams, e já que a série é inspirada nele e tal, e como eu gostei ao menos do primeiro livro, eu tô interessado e fiquei curioso pra conferir isso em loco, na série. O clima típico do Douglas Adams é presente na série, pode ter certeza disso. Tanto que você pôde ter uma prova nos pedaços de áudio que a Holly colocou aí, a própria piada do carro, que ele acaba dizendo que o carro é novo, aí o cara diz sim, mas ele não disse que o carro é alugado, ele diz, mas o carro não deixa de ser novo. Mas só porque é alugado não é novo. Uhum. Tem esse clima, tem essa piada. Ele é uma série de investigação, mas o clima dele é totalmente diferente. Tem morte? Tem. Tem sangue? Tem. Tem tiroteio? Tem. Mas os personagens são bem diferentes uns do outro. Você vê a construção de todos os personagens, tem algum motivo, toda a trama se conecta, e não só porque ele diz que tudo está conectado, mas pela construção do enredo, as conexões são bem feitas. A série ter um clima de humor e ter um clima mais pesado em determinado momento, com um assassino matando os outros, voando sangue para tudo quanto é lado, ela toda suja de sangue andando pelos caminhos lá, uns outros personagens morrendo, outra coisa acontecendo, mesmo sendo contrapontos, que você diz assim, pô, como é que a série pode ter esse lado e esse lado? Ela se completa, tudo se conecta, e eu acho que é isso que vale a pena assistir em Dirk Gently, Detetive Holístico. Senhor Júlio Barcelos, está pronto para trazer a última indicação do cast? Então vamos lá, gente. Hoje eu trouxe um mangá para poder indicar aqui para vocês. É o mangá Planets, ou Planetes. É um mangá da Panini, ele tem 4 volumes apenas, e ele trata, é um sci-fi, né? Data de uma exploração espacial. Mas vamos falar da sinopse aí para poder ficar mais fácil pro ouvinte entender. No futuro, as viagens para o espaço não vão ser algo tão complicado e difícil a se fazer, tornando as viagens para fora do planeta normais e constantes. No entanto, essas facilidades trouxeram um novo problema: lixo espacial. Pedaços grandes de escombros, satélites fora de uso e outras coisas acabam flutuando perigosamente em órbitas baixas. Os mesmos podem causar um grande acidente se algum desses pedaços de lixo bater em uma espaçonave. Para prevenir isso, existem as naves de destroços, responsáveis por manter a ordem do lixo espacial e evitar acidentes para as naves de viagem. A história acompanha a nave DS-12, conhecida como Toy Box. O mangá conta a história e os sonhos da tripulação dessa nave, o seu dia a dia, os seus dramas e o carinho de todos pelo seu trabalho. Então, assim, o... é um mangá, sei lá, eu diria que Planets é um mangá totalmente diferente do que eu já tinha lido, tanto em livros, assim, quanto em mangá. É uma obra bem à parte do que eu tô acostumado, porque ele foca bastante numa coisa que eu gosto, que é mostrar esse lado da exploração espacial. O autor é o Makoto Yukimura, ele é autor também de outra obra bem famosa, tanto lá fora quanto por aqui também, que é o Vinland Saga, que é um mangá sobre vikings. Também é bem famoso aí, o pessoal da Panini também publica ele por aqui, fez bastante sucesso, por conta disso eles acabaram trazendo essa outra obra do mesmo autor. Uma coisa bem interessante nele é que ele trata dessa exploração espacial, só que mais voltado para os tripulantes dessa nave, né? Então, ele mostra as implicações que essa exploração espacial tem para a humanidade, só que ao mesmo tempo essas histórias são um plano de fundo que são abordados, enquanto o principal é a relação dessa exploração espacial com os personagens principais da trama, né? A gente é apresentado logo no começo para o Yuri, que eu imaginava que ia ser o protagonista, né? Ele é um dos tripulantes e as primeiras páginas mostram uma cena que é, você entende que é um acidente onde que a esposa dele falece, e logo em seguida começa o dia a dia normal ali da tripulação, que é a equipe da espaçonave. É ele, o Yuri, tem o protagonista, que é o Hachimaki, e tem a outra pilota, que é a Fê. Esses três são os principais, assim, a história fica alternando entre eles e vai mostrando. No início você acha que o Yuri vai ter ali uma participação bem importante, porque o foco dos primeiros capítulos é a história dele, como que a esposa dele faleceu, ele acabou se tornando, você descobre depois que ele acabou se tornando um lixeiro espacial para poder buscar entre os destroços ali que eles ficam recolhendo diariamente, no acidente que ocorreu com a esposa dele, ela tinha uma bússola que ela levava como um amuleto, e essa bússola acabou se perdendo na morte dela, e ele tá ali para poder, no meio desses destroços, tentar encontrar a bússola dela, e ele encontra logo nos primeiros capítulos. Olha, eu já dando spoiler aqui. Mas é alguma coisa que é bem trabalhada nesse início. O autor também trabalha bem as emoções dos personagens. Então ele apresenta o Yuri, coloca todo esse plano de fundo da esposa dele, a importância dele de estar naquele serviço, e aos poucos você vai conhecendo os outros dois, que é a Fei e o Hachimaki. O Hachimaki, como ele é novo ali na tripulação, e ele é novo também de idade, em contrapartida dos outros dois que estão mais velhos, ele vai pegando os ensinamentos que eles vão dando durante as coisas que vão acontecendo ali no dia a dia, e você vê também uma coisa importante, que é o desenvolvimento do personagem. Então a história apresenta esses três personagens, e o primeiro volume praticamente vai se passando do cotidiano deles, assim, explicando como é a vida ali dos três que estão trabalhando como lixeiros espaciais, né? E também como é a vida do... meio que como está sendo as implicâncias disso pro mundo da Terra, dessa exploração espacial. A humanidade já colonizou a Lua, e eles estão também planejando colonizar e ir para Júpiter, que é um outro planeta que eles conseguiram descobrir uma forma de conseguir colonizar ao utilizar a atmosfera de uma forma que se torne habitável pela população da Terra. Então fica nesse foco, mostra a Lua, mostra às vezes mostra a Terra, que eles vão visitar os parentes, e traz esse clima de... um clima meio assim, não diria monótono, mas também não é rotineiro, porque ele muda bastante, mas um clima banal, vamos colocar assim. Um clima não é um mangá de ação, não é um mangá totalmente focado em comédia, embora tenha bastante parte engraçada para você poder se divertir nele. O que eu acho que pega nele é a questão assim de toda forma como o autor trabalha a personalidade dos personagens, quanto também do desenvolver dessa exploração para a humanidade em si, né? Eu acho que esse clima aqui, isso aí que você falou, vai justamente da proposta do mangá. Eu acabei pesquisando aqui pelo material que você mandou e fui dando a lida. O fato de ele ser um mangá seinen, que é um mangá mais adulto, ele se afasta mais daquele clima mais divertidão, que é o clima do mangá shounen, aquele mangá da pancadaria, aquele mangá que gera esses animes que a garotada tá tão fissurada assim. E isso reflete, a escolha dele ser mais maduro, reflete tanto na forma de contar a história, quanto no roteiro em si. Você vê que ele é um roteiro futurista, é uma ideia de exploração espacial e tudo mais, mas realmente aí ela é mais pé no chão. Ela é futurista, mas ela não se pega muito em batalhas entre monstros gigantes e robôs gigantes, entre lutas com sabres de luz e pistolas lasers. É uma história sobre a exploração espacial, a expansão da humanidade e o lixo que a humanidade acaba deixando no espaço. Eu ia falar desse problema do lixo espacial aí, e logo de cara já me chamou a atenção, que é algo que já é preocupante já. A gente vê algumas notícias de alguns pedaços de naves e satélites que não estão mais em uso, eles estão em órbita, mas por algum incidente eles acabam entrando em rota de colisão com a Terra e acabam sendo queimados pela atmosfera. É coisa comum de acontecer, mas a longo prazo isso tende a se tornar um problema ambiental grave, porque a quantidade de satélites tende a aumentar, e dentro desse universo desse mangá aí, pelo que você falou, com a humanidade já fazendo viagens mais longas pra Lua, pra outros planetas, não me lembro se você mencionou Marte aí também, ia depender da frequência e da quantidade de viagens que forem feitas, vai ser um problema grave. E já tem até as naves aí que fazem a coleta desse lixo que fica flutuando, né? E também dá pra você traçar paralelo disso aí com o que a gente tem hoje. Não, não é um problema de tão longo prazo assim. Interessante do comentário do Ace, da questão do Seinen. Esse Seinen do Planets, ele me chamou um pouco mais a atenção, porque normalmente o Seinen que são lançados aqui, eles focam bastante no suspense. E às vezes no mistério também, às vezes uma questão mais de horror. Mas a forma da narrativa do Planets é diferente de... Mesmo dentro do segmento Seinen, ele é diferente pra mim. E por isso que eu não classifiquei ele também nessa demografia, porque eu sinto ele como um ponto fora da curva ali nesse caso. Já a questão do que o Arishu comentou do lixo espacial, a diferença é que assim, aqui com a colonização das pessoas na Lua e também dessas viagens espaciais, o lixo espacial se tornou um agravante maior, até por conta do que eles exemplificam, assim, a falta de cuidado que os humanos têm com essa questão ambientalista, né? Se aqui o lixo já é um problema dentro da Terra, aí a partir do momento que a humanidade conquista o espaço, ele mantém a mesma falta de responsabilidade que tem aqui com o problema de lixo dentro da Terra, ele acaba... A humanidade acaba levando isso para o espaço também. E aí com a questão já dos satélites que já estão em órbita, que já tinha o lixo espacial de antigamente, acaba se juntando com novos detritos, né? Novas explosões, novos problemas. E isso é até abordado de uma forma um pouco mais pesada em uma certa parte do mangá. Porque os terroristas agora têm terrorismo também no espaço. As pessoas, eles querem tentar atacar lá, porque os recursos naturais da Lua estão sendo monopolizados pelos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos estão sem acesso, eles acabam levando esses problemas também da Terra para lá. E nisso surge um grupo de terrorismo para poder fazer esses ataques, e um dos ataques que eles tentam fazer é para poder lançar uma nave para poder explodir contra outra, para poder criar uma nuvem de detrito enorme, para poder inviabilizar as pessoas da Terra de sair e também as pessoas que estavam fora da Terra de voltarem. Eles iam meio que acabar ali com toda a colonização, toda a conquista que a humanidade teve numa explosão dessa, né, nesse atentado terrorista. A questão do Seinen que eu tava falando é porque Seinen só quer dizer adulto, não limita a temática. Vai ver porque você acaba tendo mais contato com os Seinens de outras temáticas. Exatamente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Ele é diferente pela proposta dada aí e pelo conteúdo, de certa forma, não voltado para o terror ou para a investigação, essa coisa do tipo. Mas eu achei bastante curioso isso aqui. Eu vi que ele é um mangá curto. Ele tem 26 capítulos, mas ele foi publicado em 4 volumes. Inclusive o Brasil também, a publicação se deu em 4 volumes. Exato. A Panini fez a publicação desses 4 volumes. É até interessante comentar que assim, a qualidade do material é muito boa. Foi um dos primeiros testes que a Panini fez com uma linha um pouco mais trabalhada de mangá. Eles colocaram orelha nos mangás, coisas que não tinha até então. Tem páginas coloridas, as cenas de páginas coloridas também são ótimas. É até interessante falar que assim, a qualidade do traço do autor é muito boa. Ele tem uma forma de ambientar o espaço, assim, a questão dos detalhes do plano de fundo da tela, ele é muito bom em fazer isso, e isso acaba se tornando ainda mais bonito quando pega essas páginas coloridas que tem na abertura da maioria dos capítulos. As capas também são bem bonitas, o primeiro volume veio com marcador também, marcador de marca-página, então foi tanto aqui por mim, minha opinião, quanto na de outras pessoas que eu vi por aí, todo mundo elogiou bastante essa edição da Panini que foi lançada aqui. É, eu tô vendo fotos neste momento e parece ter sido um trabalho gráfico bem bacana. A escolha editorial muito bem feita. Isso, e é também interessante, até comentando já dessa parte gráfica e também de traço do autor, outro ponto que ele trabalha bem são as expressões dos personagens e também a evolução dos personagens. Você vê que eles estão em constante mudança com o tempo todo que passa, passam-se meses, chegam a se passar anos entre algumas passagens no mangá, e você vê o personagem muda o tamanho, muda a feição, até por conta da evolução do traço do autor mesmo, ou um personagem que cria a barba, tira, muda o corte do cabelo. É bem expressivo assim a forma que ele tem para poder mostrar essas alterações. Você consegue reparar que a pessoa, que o personagem está diferente, e também nas próprias expressões faciais, assim, questão de expressar sentimentos, ele é muito bom nisso. Você vê, ele consegue expressar bem as reações de surpresa, de raiva dos personagens. Isso acaba te puxando, deixando a obra um pouco mais, não diria original, mas autêntica. E acaba te aproximando mais por conta disso também, porque eles têm, todos os personagens que são trabalhados aí, eles têm problemas por conta de estarem no espaço ali sozinhos, deixaram a família aqui na Terra, então esse aspecto também é trabalhado de certa forma, o psicológico deles, e isso o autor também consegue trabalhar bem isso, tipo, puxa, é uma coisa que você se imagina que você teria um problema como esse, você fosse para o espaço, por exemplo, se você já pensou nisso alguma vez, você vai acabar se identificando também. Entendi, parece bacana. Eu achei que vale a pena dar uma conferida nesse material aí. Na época eu tinha até comentado com a Ereshu, que enquanto eu tava lendo ele, porque eu li o primeiro volume logo quando saiu, só que depois eu acabei demorando, enrolando, passando outras leituras na frente, e quando eu fui voltar à leitura, eu acabei relendo o primeiro volume e lendo os outros 3 em seguida, e comentei com ele, essas questões profundas que tem dos questionamentos, ele também exemplifica bem como a humanidade é pequena perante ao universo, como às vezes a gente pega e faz, transforma questões pequenas em uma tempestade, sendo que não tem necessidade tanto disso, ou se não até mostrando algumas coisas simples, né? Como dando um exemplo assim para poder exemplificar, tem um dos capítulos que o Hachimaki ele sofre uma torção no pé e aí ele fica internado, tudo. Depois de um tempo ele volta e acaba tendo outro acidente que ele acaba sendo exposto a uma erupção solar, a uma parte de uma erupção solar. E isso é ruim porque tem toda a radiação envolvida, então ele é internado, tem que fazer vários exames. E quando ele vai fazer o exame de privação sensorial, ele acaba ficando com medo, ele pega um receio daquela questão por estar naquela sala escura, tudo. O autor pega e passa o desespero que ele tem naquele momento para poder tentar se superar ali. Ele começa a ficar em dúvida se realmente é aquilo que ele quer. Porque no caso do Hachimaki, o sonho dele é comprar uma nave própria e explorar o espaço por conta. E quando, depois que ele tem esse acidente, no meio desse teste de privação sensorial, ele começa a conversar com o eu interior dele lá, e tem uma discussão, tipo, é isso mesmo que você quer? Explorar o espaço? Tem certeza que você não quer voltar pra Terra? Pro conforto? Aqui você tá vendo que vai ter perigo, você vai poder sofrer acidente, isso que aconteceu hoje pode acontecer de novo, e ele acaba brigando ali por um capítulo só voltado pra isso, pra como ele superando esse medo, né? E também chegando à conclusão dele, à decisão dele de seguir em frente. Depois tem outro ponto também, que é quando os astronautas vão tentar explorar Júpiter, ele quer fazer parte da tripulação, só que aí ele tá em dúvida também se ele larga os companheiros dele ali, porque ele ficou muito amigo do Yuri e da Fê. E ele também tá em dúvida se ele realmente quer largar a Toy Box e explorar a Júpiter sozinho, com uma tripulação que ele não conhece. Aí tem outro episódio que pega e passa, assim, de toda essa batalha emocional, assim, pra poder chegar na decisão que ele toma, enfim. Quando você comentou desse personagem, dessa cena, me chamou atenção a parte de conflito, né? Geralmente, personagem colocado nessa situação extrema, assim, de isolamento ou de perigo muito grande, principalmente na exploração espacial, que envolve riscos e isolamento por um longo período de tempo, isso acaba gerando um pouco de reflexões que são intensas, são fortes, porque elas vão no cerne do ser humano ali. Então, eu já tinha ficado interessado quando você me mostrou aqueles diálogos naquele capítulo lá. E com esse pano de fundo todo aí da questão ambiental e do mangá explorar a personalidade e os dramas de cada um dos integrantes dessa nave aí também, além de construir o relacionamento deles ao longo desse tempo aí, isso tudo me deixou animado pra ler. É um mangá que eu vou correr atrás. Além de toda a questão de qualidade técnica, gráfica e tudo que você elogiou também. Tem tudo isso e além, por fim, que eu comentei, o mangá também acaba se tornando uma leitura leve de ser feita. Ele tem esses pontos profundos, é claro que vai pegar em algumas partes da história, só que ele também é uma leitura bem descontraída. Os personagens são, a Fê, ela tem uma personalidade bem briguenta, implicante com o Hachimaki, ele também é meio teimoso, então os dois entram em conflito direto e tem essa briga aí, tem um pouco de risada. Tem um capítulo só que a Fê é fumante, lá no espaço tem áreas específicas para os fumantes ficarem. Só que o grupo terrorista lá que tá fazendo os atentados, ele tá focando nessas salas de fumante para poder colocar as bombas, porque daí não tem detector de fumaça e nisso as bombas conseguem ser ativadas lá. E ela passa um capítulo inteiro tentando achar uma forma de conseguir fumar e não consegue. Ele tem esses momentos de contração, assim, que pra poder divertir também e tirar um pouco daquela carga também pesada de alguns questionamentos que tem ali, do drama mesmo, que também não é uma história pesada, só que tem aqueles momentos também de reflexão, né? É uma obra pequena, que nem o Pedro falou, são 4 volumes, todos foram lançados pela Panini aqui, dá pra você poder encontrar nas lojas online aí pela internet tranquilamente, em algumas livrarias também, loja especializada em mangá, você vai encontrar sem nenhum problema. Como eu falei, a obra é bem bonita, é curta, tem uma boa ambientação, uma boa qualidade de arte, vale a pena, fica a dica aí pra quem quiser algum mangá diferente do que já leu aí, até diferente dos próprios shonens e dos seinens de comuns que temos aqui pelo Brasil, fica a dica Planets. Então é isso, essas foram as nossas indicações de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado elas bastante. E você, Holly, gostou? Diga aí pro pessoal o nosso recado. O quê? Opa! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das indicações. Comentem o que acharam, quais vocês já conhecem, quais te deixaram mais interessados. Fala com a gente. Não, então, pessoal, ficaram aí mais três indicações para vocês poderem aproveitar. Lembre-se sempre, como a gente deixa aberto, comentar com as opções, as opiniões que vocês tiveram, tanto do se já tiverem lido alguma das obras, se ficaram interessados, se tem vontade de falar alguma coisa que a gente deixou de fora aqui. Estamos por aí para poder ouvir e conversar com vocês. Então é isso, ouvinte. Você pode entrar em contato com a gente no site através do Discos, na seção de comentários do próprio post, ou através das nossas redes sociais, a do blog @multiversox, no Twitter, A minha arroba lá é underline Erechu, o Júlio Barcelos é arroba Júlio Barcelos com dois L's. E a gente continua o papo por lá. Esperamos que vocês tenham gostado das indicações. Então é isso, ouvinte. Até a próxima transmissão. Tchau, gente. Tchau, tchau.